quer ter esse sucesso, coração. Parceiro Esquilo Viola, Feijão Viola, chora, tem. Isso aqui é Dois Amores ao vivo, Amanda Rochando, hein? Eu tropecei na sua beleza, na piadinha tive a certeza, e fui naquela sede ao pote. Eu investi pesado e dei sorte. Agora para tudo pra me ouvir. Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim. Qual você quer primeiro? A que a gente se engasa no susto e partiu no cruzeiro. Sumiu por um tempo e pegar uma praia de boa no mês de janeiro. Ô casa mobiliada, a gente financia e paga em 200 parcelas. Junta dinheiro, troca o carro, evita de janta fora. Cofre em um, garante as férias. Imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca. Oh, paixão da minha vida. Isso aqui é repertório novo, 100% atualizado. Arrocha, Lagoinhas. Que tem mulher bonita demais, meu parceiro Thiago Senna. Agora para tudo pra me ouvir. Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim. Qual você quer primeiro? É que a gente se casa no susto e partiu no cruzeiro. Sumiu por um tempo e pegar uma praia de boa no mês de janeiro. Ô casa mobilada, a gente financia e paga em 200 parcelas. Junta dinheiro, troca o carro, evita de janta fora. E o cofre em um, garante as férias. E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa. Imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca. Parceiro Alex Tatu, viu CDs, moral? Camarote de luxo, galera top.